A graça e paz, irmão. Irmão, estou aqui hoje para contar o meu testemunho, contar o que eu passei até chegar aqui. Título do nosso CD: Nossas Vidas, Nossos Sonhos. Começarei primeiramente, mano, pela minha vida. Uma vida que eu não desejo pra ninguém. Onde minha mãe, aquela senhora, chorava a noite inteira. Onde o filho se entregava na bebida, ao álcool, não queria saber de nada. Onde uma senhora brigava, clamava, pedia, implorava pra mim mudar, irmão. Eu não queria mudar. O meu negócio era só bebida, era só mulher, era só farra. Naquele dia, irmão, dia 26 de outubro de 2007, naquela noite sombria, saí, irmão, de casa, morava sozinho, sem ninguém. Chegando numa praça, varão, 4 tiros que me acertaram pelas costas, 1 na cabeça, 2 na pá e 1 no braço. Naquele momento pensei, já era. Demorou um tempão pra ambulância chegar. E de repente, mano, quando chegando no hospital naquele momento, o médico olhou pra mim e disse assim: esse aí já não tem mais jeito, esse aí vai ser só mais um. E a pergunta naquele momento, irmão, quando eu abri os olhos, eles fizeram assim: eu não sei se Deus ama esse cara, eu não sei se esse cara tem muita sorte, ou se Deus gosta muito desse cara. Esta pergunta ficou no ar durante mais ou menos 10 minutos, eu ali sangrando. E naquele momento Deus me respondeu aquela pergunta e disse: filho, filho, eu estou contigo porque eu te amo. Não vieste a mim pelo bem, mas vieste agora pelo mal. Clama por mim neste momento tão difícil. Irmão, naquele momento me entreguei a Jesus Cristo e disse: Senhor, agora estarei contigo para sempre. E naquele momento, mano, a minha vida tinha acabado para o mundo. A minha vida tinha começado realmente para Deus. Meu sonho agora, mano, é tornar realidade a minha periferia. Mostrar para o mundo que minha periferia tem jeito. Assim como eu tive jeito, irmão. Olho pra minha mãe, cara, e já não vejo mais aquele rosto sofrido de tantas noites que ela passava orando pra Deus pra poder me mudar. Hoje, mano, a única lágrima que desce do seu rosto é de alegria por ter um filho saudável, um filho amigável, um filho amoroso que tem carinho a todos na periferia e todos me amam. Mano, naquele dia de 2009, primeiro dia de 2009, alguém veio me falar, irmão, e disse que a minha vida, mano, ia mudar totalmente, que eu ia ganhar o Parque Santa Lúcia pra Cristo. Naquele momento, mano, eu recebi aquelas palavras pra mim mesmo e fui em frente, cara. Determinação, unção, Deus na frente, eu valente. Consegui, mano, ganhar muitos jovens para Cristo. Chegava numa boca de fumo, tirava os caras de lá. Aí os traficantes ficavam, cara, realmente com raiva de mim. Mas aí, o que eles podem fazer comigo se Deus está comigo? Naquele momento, mano, eu comecei a perceber que eu poderia mudar aquele lugar. E naquele momento, mano, também tinha um sonho de ver a minha periferia, mano, ouvindo alguém por eles. E esse alguém se chama Filhos do Rei. Esse alguém se chama o preto que saiu da favela pra falar de Jesus Cristo para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico. E hoje, mano, estou aqui felizão, pois tenho Deus no coração, mano. Levo a minha periferia dentro do peito junto com Jesus Cristo. Hoje tenho que agradecer a Deus pela minha mãe e também pela minha esposa que orou também tanto por mim. A minha esposa que cuida de mim. Hoje eu tenho um grupo, cara, satisfatório. J.E., MCD, Leonardo, Leandro, Mateus, todos, cara, todos que fazem parte dos Filhos do Rei. Nós somos uma família bem vivida, uma família que está vivendo para Cristo e salvando os caras do rumo da droga. A droga, irmão, você pode vencer ela. Você pode chegar pra ela e dizer: cara, basta, droga, eu tenho a Jesus Cristo no meu peito. Na hora do vício, irmão, fala pra ela: eu não vou te usar, pois sou mais forte, sou mais limpo, tenho Jesus Cristo no coração. Jardim São Luís, Vila Nova, Vila Fiquene, Parque Santa Lúcia, Ayrton Senna, todos os bairros de Imperatriz, mano. Nós vamos ganhar todos para Jesus Cristo. Igreja Nova Vida, uma participação especial na nossa vida. Meu líder de célula, Ideglan, minha mãe que orou tanto por mim, minha esposa Josiane, a todos, não esqueço de nada. Pregador, meu mano que me ajudou a conviver na periferia, meu mano que me ensinou como viver na periferia. Irmão, a minha mensagem que eu tenho pra dizer hoje pra ti é que, cara, muda a tua vida, mesmo ela sendo no rap, sendo no samba, sendo no rock. Mas vai em busca do teu sonho, pede pra Cristo, Deus me dá o meu talento, Senhor me mostra o meu talento pra mim poder usar na minha comunidade. Hoje, mano, o que eu tenho pra dizer pra ti é que o Senhor te ama demais. Ele morreu numa cruz, não foi pra viver de enfeite, não foi pra colocar em uma parede lá, ah, Cristo morreu na cruz por mim, não. Ele morreu na cruz, cara, foi pra te salvar, pra te dizer, filho, eu morri pelos teus pecados e você tem jeito. Aquela senhora que diz, meu filho já não tem mais jeito, senhora, você está errada. Seu filho tem jeito, seu filho pode ser mudado, assim como eu fui mudado. A minha história, mano, termina aqui. Através dessa canção, eu quero te dizer que Deus te ama. Que o Senhor, mano, sempre, sempre vai te amar. E que nas noites, mano, mais sombria que você está passando, Ele está do teu lado. Meu pai, José Ângelo da Costa, aquele homem que um dia olhou pra mim com outros olhos, mesmo nos maus tratos, ele me amava. Américo Ventura, aquele velho que me ensinou, mano, a conviver no mundo. Pregador, meu mano que chegou com rap e disse, mano, tua vida vai mudar no rap. Nenê, aquele mano que eu considero muito. A todos, cara, eu agradeço hoje por ter lutado por mim. E o meu fruto, mano, é esse: entregar pra você a palavra de Cristo e dizer pra você que somente o Senhor pode te salvar. Somente o Senhor pode mudar a tua mulher. Somente o Senhor pode te mudar. Somente o Senhor pode mudar o teu filho, a tua mãe, a tua avó, a tua família. Acredita, mano, no Senhor, pois Ele está na tua frente e você passa por cima dEle como se fosse um nada. Enquanto o Senhor fica dizendo, filho, vem, vem, filho, sai desse mundo que eu quero te amar, eu quero te abraçar. Você, mano, está aí no mundo da droga, você tá com prostituta, você, mulher, tá traindo seu marido. Ha. Cara, não faça isso. Se entregue a Jesus Cristo, ame a sua família, pois o Senhor, mano, te ama demais. Essa é a minha história. Filhos do Rei.